Salve, salve, galera! Mequetrefes de plantão! Estamos no ar com mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Para começar essa edição, mais um álbum que completa 50 anos em 2025. Sem muitas explicações, vai lá, corre atrás das informações, é o álbum que virou a página na carreira do Queen. Sim, galera! A Night of Opera, com vocês, com 50 anos de A Night of Opera. Curtam aí e procurem saber o que você tiver curiosidade, porque eu não vou ficar contando detalhe não. Aqui é pouco tempo para muita música. Vamos nessa. Tearing me apart.

Make you all fear for your life. you. Thank you.

E esse descasso aí do Queen, hein? Duvido que você não tenha curtido. Diz que virou, mudou a carreira da banda. Incorporaram elementos, levaram para esse sonho um pouco mais progressivo, digamos assim. Mas não dá para definir com rock, né, cara? Então você tá ligado que esse é o disco que virou a página na carreira da banda. Agora nós vamos aqui com os lançamentos do Panela do Rock da semana, hein? Alguns até atrasados, né? Então vamos, a Nenoca, né? Nossa taróloga, nossa esotérica, grande Nenoca lá de Santa Catarina, a Roda da Fortuna, Patatins da Bahia, Arco da Toca e o Taza de São Paulo, se não me engano, Law of Silence, Madame Rousseau, o Revolver e Fantasma de Plutão, Osasco. É, com Farrapos, Fantasma de Plutão, mais um aí da SS Assessoria, o grande Ju, sempre mandando grandes sons aqui pra gente. Então vamos aí com esses sons, eu volto aí com aquele pocket show que a gente sempre coloca aqui no Panela do Rock. Curtam aí. Vou escalar as vias clássicas. O arco da toca começa com um lance incrível, bem adrenante, sem proteções, e entra no sétimo constante com regletes negativos. Sensacional é o lance horizontal, saindo no topo da toca. Toca pra cima e não enrola, não. Não se pode voltar. Yeah, they can't be inside the new world. pessoas vivem para lutar. Outras pessoas lutam pra ser alguém. Se meu amor ficou pequeno pra nós, e se eu falei você não pôde escutar, mas você sabe bem melhor do que eu que a vida é passageira. A vida é passageira. A vida é passageira. mais música independente com o Cláudio Wallace e o Rock Made in Amazônia, e a musa da carteira, Patrícia Schalk, com o Frigideira Acústica, né? Estão aqui para isso, mas eu também gosto de rolar uns sonzinhos aí, porque esse pessoal me trata bem e tal. E é isso, Nenoca, Patatins e o Taza, Madame Rousseau e Fantasma de Plutão. Lembrando, parceria com o Gil também, que sempre manda aí bastante som legal pra gente, da SE Assessoria. Agora, galera, aquele pocket show, né, um live aqui no canal do Rock. Show de hoje, ninguém mais, ninguém menos que o Jeff Beck, Jeff Beck Group, com o Rod Stewart nos vocais, Cozy Paul na bateria, Max Middleton nos teclados, entre outros. Live em London, 1972. Jeff Beck Group com vocês. Volto já para me despedir. Hello, welcome to the Paris studio in London. This is Mike Harding welcoming you to another In Concert. Tonight we have a special guest for you. Ladies and gentlemen, the Jeff Beck Band. I got the fun in the zone. Jeff Beck Group there. I shouldn't have said band. Jeff Beck Group. Ice Cream Cakes, which you'll find on an album knocking around the shops these days. Ice Cream Cakes. From then on to a number called Morning Dew, which has been done many times, many different forms. It's a near classic, that, but it never, I don't, as far as I remember, it never made the top 20, as if that's a stamp of approval. Some people take it as such these days. I don't, and I don't think Jeff does. So we're going to have Morning Dew, a Bonnie Dobson number, segued, followed by, in parlance, by Going Down, a Don Nix number, which is really incredible. Again, the Don Nix thing, Going Down, is on their present album. So here you go, Jeff Beck Group, Morning Dew. Thank you. Middleton on the piano. Max Middleton. Two numbers run together from the Jeff Beck group, Morning Dew. Jeff hasn't recorded Morning Dew, as far as I know, with this lineup, but he did it a long time ago with a singer that's since well become somewhat popular called Rod Stewart. I'll give you the lineup of the band. It's not just Jeff Beck, it's a few other people of great talent indeed. Bob Tench on vocals and occasional guitar. You heard some second electric guitar that time. Max Middleton far over on my right on acoustic piano and an electric piano. Clive Sharman on bass, and Cozy Powell on a large and massive drum kit here. Lovely. And Mr. Jeff Beck himself on guitar, bottleneck, plectrum, you name it. Anyway, let's go on to new things. Let's go on to present things and tell you that the next number is a Jeff Beck composition, which is to be found on this new album that I keep yattering on about. It's not new to me because somebody sort of laid an American copy on me, bleh, big time. So you get into it a bit. It's available in Britain now, I believe. It's all in the trade papers. I don't know what label it's on. Well, I do, but I can't say. So anyway, from this beautiful album called Jeff Beck Group, here's a Mr. Beck composition once he's tuned up. It's called Definitely Maybe. Thank you. I was saying earlier on to the audience, and I might as well say it to you at home, that I grew up with music. I played in a band, and in a certain way I paid my dues, which some folks haven't done. You play around the halls and you listen to albums, and I listen to Eric Clapton and I listen to Jeff Beck and Jimi Hendrix. So sadly I'll never work with or, you know, meet Jimi Hendrix. Perhaps I'll meet Eric. I haven't today. But today I have met the other third of that trio, Jeff Beck. So you figure out what I'm trying to say. It's hard to say it. Anyway, here's Jeff Beck with a few other friends on a number he wrote, which you'll find on his first LP, which was out at the end of last year, I think it was, the Rough and Ready album. You know it? I hope you do. New Ways, Jeff Beck Group. I'm wasting away. I thought that blue looks better than me. Getting through to them. We're thinking at the beginning of the show there's no one out there, but I'm glad there is. New Ways there, Jeff Beck and Cozy Powell communicating with each other and the rest of the band. New Ways. We're just having a quick tune-up in the background, but these things are necessary as guitars tend to go out of tune in this heat. Right, for those out there and those in here and everywhere, you're listening to In Concert with the Jeff Beck Group. My name's Mike Harding, and we're going to continue with something from the band, Bill Withers' number, Ain't No Sunshine. Jeff Beck. Ain't no sunshine when she's gone. gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. Oh Lord, this house just ain't no home. Anytime I say she's gone away. Darkness every day. Baby, baby, baby. Yeah, baby, baby. Ain't no sunshine when she's gone. Oh, this house is in a hole. Jeffrey Band and Ain't No Sunshine. The last time I saw Jeffrey was about 5 or 6 years ago in a seedy ballroom up in Scotland. Probably they're all seedy. I think it was in Aberdeen, and you weren't happy then. Are you happier now? No. No, he ain't happier now. Shows you things don't change. He can't throw me. I don't mind. So let's go on with something that's called Got the Feeling. Yeah? He said yeah. Oh, Clive being a bass player. Clive Chamon on the bass guitar. Jeff Beck composition there, Got the Feeling. You'll find that off the first album I was muching about, which is out at the end of last year. The LP is called Rough and Ready. Clive doing some nice bass work. In fact, everyone does. It's too much standing up here. It's lovely. Let me finish off with a number that Jeff's done a few times with a few people, and it's worthy of finishing the show off. One last time, let's hear it for Jeff Beck and Let Me Love You. Shit, that's not- sing a song. I must be out of mind, but I would like you to sing along with this thing. All you got to do is to sing Let Me Love You Baby after Bobby sings it. Just follow whatever Bob sings, and we should have a bloody great dessert. Let me love you, baby. Let me love you, baby. Let me love you, baby. Let me love you, baby. Let me love you, baby. Let me love you, baby. What about over here? Let me love you, baby. I wanna love you, love you, love you, love you, baby. Baby, baby, baby. Oh! I can't hear. Oh! Let me love you, baby. Oh! Let me love, love, love, baby. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Isso aí, grande show, grande banda, grande flashback, Rod Stewart e companhia. Então agora vocês ficam aí com o Claudio Wallace, o Rock Made in Amazônia, e a Patrícia Schack com o Frigideira Cusco. Fiquem ligados aí, porque vale a pena conhecer os sons que esse pessoal traz aí pra gente conhecer. O Claudio Wallace tem prosperado, assim, muito bom, porque essas parcerias, quando eu trago o panela do rock, é pra acrescentar, né, cara? Divulgar, fazer um colado, um fortalecendo o outro. E o Claudio Wallace traz esses sons lá da região amazônica, grandes bandas, grandes sons, gente com mais de 30 anos de carreira, e achar que recebe material das bandas independentes do Brasil inteiro. Então, assim, sempre apresentando grandes sons aí. E eu sei que muita gente chega aqui nessa parte, para de curtir, não devia parar não, para conhecer novos sons, para parar com essa ideia de que o rock morreu, o rock só tá lá nos anos 60, 70. Eu poderia fazer isso, mas como eu disse, é uma collab. A gente tenta unir forças para fazer essa engrenagem continuar girando. Então, você que está aí curtindo o Panamá, não muda de estação, não. Curta aí o Rock Made in Amazônia e a Frigideira Acústica com a Chac e com o Claudio Wallace. Mandar meus abraços aqui que eu mandei ainda: o grande Jaelson, o Gonzalo Munhoz, Carlos Baraza, Ariel Fernandes. Maria Cláudia, Lula Fernandes na Espanha, a galera de Feira de Santana aí, que sempre tá curtindo Panela de Rock, o pessoal lá do Visgueira, né? Fábio, Fabrício, Clay, Ronaldo, o Gilson, que é um dono do boteco bem legal, a gente tá sempre curtindo lá nos programas, Rock and Roll, a galera do Rock FSA, Rony, Bira, Hulk, Alessandro, Emerson, Rodolfo, Léo, se eu esquecer de alguém aqui, vocês me perdoem, a família Chau sempre ligada, lá em Serrinha, o Marcão, o Cristiano, o Rubinho, o meu filho Theo lá no Cerro, o Espírito Santo, o Wesley, o Capilé lá no Dracar, já falei, lá no Dracar, galera, se passar por lá em Cachoeira tá comigo, tem uma cristal paga lá pra você. A galera do Caveirão, lá em BH, meu amigo Rafa, grande Caveirão, lá em BH. A partir de semana que vem já faz um blocão aqui do pessoal do Dracar. E quem sabe a gente faz um também do Caveirão, entendeu? Se a galera já mandou os sons e tal, não consegui baixar essa semana porque tem uma correria danada. Mas faremos um blocão do Dracar, onde tá feito Itapemirim. Punk Rock Hardcore. O Davi Salomão, PC Menezes, Fábio Melo, a galera da Rota 220, de todos os nossos parceiros aí, Curtis Grilla, TVH Caos, Arpoador, Run Rock Music, o DNA do Rock, Alpha Rock, e todos vocês que estão ligados aí no Panela do Rock. Então, eu fui e volto a semana que vem. Não se esqueçam, mantenha a bunda e a cara na posição de origem e o Rock and Roll vivo. Abraço. Fui. Pô, quase que eu fui embora sem mandar aquele abraço especial pro meu grande amigo Du. Ô Du, por onde andará você? Então, fica aí meu abraço, que é o grande parceiro, sempre ligado aí no Panela do Rock. Valeu, mano. Abraço. A partir de agora, no ar, o programa Rock Made in Amazon. As melhores vertentes do rock. Apresentação: Cláudio Wallace. Rock Made in Amazon. Yeah! Salve, salve, rockers! Salve, salve você, ouvinte do programa Panela do Rock. Yeah! Aqui é o Cláudio Wallace passando para apresentar o quadro Rock Made in Amazon, com os melhores artistas e bandas do norte do nosso país. Yeah! E no programa de hoje eu vou fazer aqui uma homenagem ao pop rock do nosso Pará, com grandes artistas de nossa terra, né, de Belém do Pará. Vou tocar para vocês o rei do pop, Marquinho Duran, e a canção Game Over. O Marquinho que lançou o videoclipe oficial dessa canção recentemente, você pode prestigiar no canal do YouTube, basta pesquisar no Google aí, beleza? Come on, teu amor é fogo que

E encerrando a sequência, eu venho com Chico de Assis, que é um grande artista e compositor de Belém do Pará, com um pop regional fantástico, com a canção Algodual, que é produzida pelo maestro Alcir Meirelles. Então deixo para vocês aí três grandes artistas com trabalhos fantásticos do pop rock da Amazônia. E você escuta aqui no Panela do Rock, no quadro Rock Made in Amazon. Aumenta o volume, é rock and roll, let's go! Os grandes artistas do pop rock da Amazônia passando aqui no Panela do Rock, no quadro Rock Made in Amazon. Aproveita aí, segue a página Rock Made in Amazon no Instagram, no Facebook, siga Cláudio Wallace nas redes sociais, plataformas digitais e canal do YouTube. Dê o apoio ao seu irmão nortista, ao amigo da Amazônia, ao rocker da Amazônia e o trabalho Rock Made in Amazon. Para encerrar o programa, deixo com vocês, comigo, a canção My Life. Sorry, but I forgot. It's no use for

devolvendo as fotos, perdendo o foco, sempre olhando pra trás, e esperando aquela voz que diz: espera. E a gente sai de uma porta a outra, trocando as roupas e sempre olhando pra trás, esperando aquela voz que diz: espera. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, fazendo aquela sujeira que haja desengordurante para limpar depois. Vamos começar este segundo bloco com a banda Neuralec e a música Beneath the Wreckage of Mankind. Eles que são de São Paulo, capital. Na sequência, tem Dr. Art e a música Hellbender. Eles que são de Campinas, São Paulo. E para finalizar o bloco, tem Madame Rousseau e a música Glasgow 15. Eles que são de Carangola, Minas Gerais. Vamos lá? Let's rock! We'll be right back. aproveitando a gordura que fica na panela, porque desperdício não é a palavra de ordem no Frigideira Acústica. Vamos iniciar este terceiro bloco com o lançamento de emissaries, Maelstrom's Eye, eles que são de Jundiaí, São Paulo. Na sequência, tem o som de Caravela Escarlate, Fases da Lua, eles que são de Nilópolis, Rio de Janeiro. E para fechar o bloco, vamos de Barril de Pólvora, Inércia, eles que são de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos lá? Let's rock! Like a million voices, dancing in the breeze. Lord, was mesma às 19 horas. Televisão às 7 horas. Às 7 horas. Café na mesa. Certeza. Escorrendo óleo, lhe sirvo então essa deliciosa fritura regada à base dos artistas que fazem parte da Aliança de Radiodifusão Independente. Aliança essa que traz diversos estilos musicais, estilos esses como os de Domingos de Melo, que traz o seu lançamento Sinônimos, ele que é de Carmo da Mata, Minas Gerais. E na sequência teremos o som de Aerogênio Roupia, com o som Nostalgia de Tudo, ele que é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Vamos lá? Let's not rock! Criados juntos, éramos felizes e não sabíamos. Depois que você foi embora, o tempo passou rápido demais. Tudo que vivemos ficou pra trás. O lugar que a gente sempre ia já não existe mais. Quando chego lá choro demais. A vida parece até um drama nessa trama. Tô contracenando comigo mesmo. Na minha mente passa um flashback de momentos que vivemos e não vão voltar. Nunca mais tive notícia sua, só restou saudades. Trouxe a felicidade e quando foi embora só deixou saudade. Juntos, como era bom ter você por perto, conversar contigo, ouvir a sua voz e fazer você sorrir. Comigo sendo bobo, contando piada, fazendo palhaçada. Pena que a vida não é justa. Nostalgia de tudo que fizemos juntos. Como era bom ter você por perto, conversar contigo, ouvir a sua voz e fazer você sorrir. Comigo sendo bobo, contando piada, fazendo palhaçada. Pena que a vida não é justa. Juntos. éramos felizes e não sabíamos. Depois que você foi embora, o tempo passou rápido demais. Tudo que vivemos ficou pra trás. E este foi o Frigideira Acústica dessa semana. Mas não se preocupem que semana que vem tem mais rock independente e músicas da cena independente para vocês. E lembrando que ainda está rolando o Pinhão Rock Fest, um festival de rock independente com muita diversidade, gastronomia, cultura e artesanato local para vocês, em Curitiba e cidades da região metropolitana nos meses de maio e junho. São 32 bandas, 7 eventos, 7 locais diferentes, com mais de 40 horas de apresentações culturais. Não percam, e sabe o que é melhor de tudo? A entrada é franca. E também está rolando postos de coleta para doação de alimentos, ração e agasalhos em todos os eventos. Sigam o Instagram do Pinhão Rock Fest para acompanhar todas as informações, todos os eventos e todas as bandas que estão rolando em cada um deles. Não percam. E eu também quero agradecer aqui a todas as 22 web rádios que apresentam o Frigideira Acústica e o Panela do Rock para vocês. Muito obrigada e não deixem de apreciar, não deixem de ouvir essas web rádios que tocam muito da cena independente e fazem a cena acontecer, literalmente. E é isso aí, pessoal. Fiquem agora com a diva Regiane Solini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Solini. Oitava nota? O sistema musical ocidental se baseia numa escala tonal diatônica. O padrão são 7 notas musicais que, juntamente com os acidentes, nos fornecem 12 diferentes sons na escala. Porém, sabemos que existe uma infinidade de sons no universo. Pesquisas feitas em Dáquila revelam que existe uma oitava nota musical ainda ignorada nos meios acadêmicos, intitulada Kaw. Essa pesquisa ainda está em andamento, mas sabemos que a nota Lá já teve várias frequências ao longo da história, todas localizadas em uma janela que vai de 400 a 450 Hz. Um grupo de músicos pesquisadores consideram que a frequência adequada nos instrumentos musicais é a que registra 432 Hz, que consolida as notas musicais com a frequência universal. Na sequência, falaremos mais sobre isso e as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Solini.